Load at will! Olá, personas! Sejam bem-vindos a mais um Review no Porão! Nós temos um recado, nós não somos só um blog e barra podcast, também temos um canal no YouTube. Acesse youtube.com/catadoresderelíquias e veja nosso conteúdo lá. Então bora lá pra gente ver o que tem lá no escuro. E o jogo de hoje é Ironclad Tactics. Então bora lá para a ficha técnica do jogo. Ele foi desenvolvido pela Zectronic Industries em 2013. A música dele é do Evan Lenai. E o gênero dele é estratégia e card game. Ele é single player e multiplayer. Multiplayer dele online. Ironclad Tactics conta uma história numa América alternativa, onde a guerra civil é disputada ainda entre sul e norte, só que são incluídos autômatos que são chamados de Ironclads. Isso sem contar com o aparecimento de uma terceira força totalmente formada por Ironclads na história. É um spannerzinho pequeno que aparece combatendo ambos os lados, tentando dominar toda a América do Norte ali na época. É muito interessante, representada por Dimitri. Tecnicamente, o que nós podemos falar? Ele é um jogo de estratégia com cartas. Você escolhe cartas e coloca elas no campo. E elas têm um... Vamos dizer assim, existe um turno, um reloginho no canto esquerdo da tela, que ele define um tempo para você fazer suas escolhas, um tempo para validar as escolhas, elas acontecerem e começa tudo de novo. Então é bem dinâmico, você não fica lá parado, colocando uma carta, poxa, esperar quando fazer alguma coisa. Não, sempre tem ação acontecendo. Seja, se você não fez ação alguma, o inimigo ou barra CPU, ou seja, outro jogador, vai fazer alguma ação. Isso é fato, você tem que ser rápido ao pensar na sua estratégia, usando o seu deck de cartas que você vai ganhando durante o jogo. Não tem nada comprado, não é pay to win, por exemplo. Tudo é disponibilizado pelo jogo. Se você tem se você jogou bastante, ou se você acabou todas as expansões também, você tem muitas cartas para desenvolver muitos baralhos. Os baralhos têm acho que 30 ou 20. Não, tem 20 espaços, e mesmo assim parece que é pouco comparado com o Magic da vida, que tem 60, ou com outros jogos que tem 30, 40 cartas, e dá um bom leque de estratégias. Os decks são formados geralmente por táticas, partes e Ironclads. E infantaria, desculpa. São 4 partes, não 3. Infantaria seriam soldados com armas ou soldados rasos que fazem alguma função específica. As partes são realmente partes que podem modificar a função do Ironclad. Você pode dar uma arma que vai dar dano de longo alcance ou dar uma espada para o Ironclad, ela vai dar dano de curto alcance. Os Ironclads, que tem vários chassis, vamos colocar assim, tem uns que são mais pesados, tem uns que aguentam mais dano que outros, tem uns que são feitos para serem mais rápidos. Então essa variante de funções dos corpos dos Ironclads são muito interessantes também. E tem as táticas, que são, digamos, comandos que você dá para os seus, tanto infantaria quanto Ironclads, que podem ser usados na batalha. O campo retangular, você coloca a unidade numa linha e ela vai seguindo reto até o outro ponto. Você vence a batalha geralmente conseguindo pontos de vitória ou atingindo alguma condição específica. Geralmente, a maioria das vezes é por pontos de vitória. Pontos de vitória acontecem cada vez que você atinge o outro lado do campo. Os inimigos também. Eles atingem a vitória quando eles alcançam o outro lado do campo. Seja derrotando unidades suas, tanto Ironclads quanto infantaria, ou passando normalmente pelo cenário, que já acontece também. Então o objetivo seu é trazer os Ironclads e infantaria sua para o campo e fazê-los passar para o outro lado, combatendo Ironclads e infantaria inimiga e atravessando o campo todo, sobrevivendo no meio do processo. Tem expansões, que é o Rise of Dimitri. Tem um que é o nosso conflito franco-alemão. França e Alemanha. Tem outro, e tem o New Game Mais, que também disponibiliza mais cartas pra você. E que não é uma expansão, mas só que deixa o jogo bem mais difícil. As situações, elas mudam de uma maneira bem inteligente. Sem contar que ele tem, quem gosta de conquistas, ele tem uma conquista. E é uma conquista muito legal de se fazer. Porque ela é simples, ela é, meu, ah, fiz. Eles colocaram até de um modo que, meu, você fez a conquista, não tem mais que correr mais nada. Jogue o jogo, aproveite o jogo, sabe? E é muito legal esse pensamento dos desenvolvedores. Eu achei bem legal. É uma bela sacada. Loaded Will! Geralmente uma batalha de Ironclad demora mais ou menos uns 10 minutinhos, se tiver muito disputado. Se não, 5 minutinhos você consegue acabar cada batalha ali. Demora mais ou menos, se você tiver uma boa estratégia. Lembre-se que eu estou falando sempre estratégia, estratégia, estratégia. E realmente é o que você precisa. Apesar de você usar o seu deck parecer que é uma coisa mais... sorte? Não, você tem que gerenciar o que você tem na sua mão, digamos assim, e colocar as cartas certas nos momentos até certos, pra poder fazer bons movimentos e fazer o seu exército de robozinhos gordinhos e bonitinhos, pra eles andarem, pra eles atacarem no momento certo, pra eles não tomarem dano. Tem tudo isso pra você gerenciar. É muito interessante. E é muito bom, cara. As músicas deles são muito gostosas de ouvir. Elas são grandes. Se você pegar o OST, elas são músicas grandes. Elas são desenvolvidas pra durarem 5, 6, 7 minutos. É música grande, só que é bem gostosinho de você ver. Ela tem uma cadência legal que vai junto com você no decorrer da batalha. Isso é muito maneiro. O sistema é simples, ele é didático. Boa parte do comecinho do jogo seriam mais ou menos uns 3 cenáriozinhos. Eles ensinam toda a mecânica do jogo. Dali em diante é só você e sua estratégia de batalha, só. E que eu acho, na minha sincera opinião, que poderia muito bem ser um jogo de tabuleiro com miniaturas, que rolaria muito. Eu não sei se existe, mas que rolaria muito ter um jogo desse tipo em tabuleiro, com certeza. Loaded Will! Considerações finais. É um jogo muito bom, me divertiu muito. Joguei com um amigo meu, Adriano. Adriano já participou do nosso podcast. Se você não conhece o podcast, entra lá no blog e conhece. Link está na descrição. Se você está no podcast, pode dar uma olhada. O link desse podcast e do podcast de outros amigos meus também que participaram junto com o Adriano está na descrição. Ele é um jogo muito interessante porque você pega o jeito dele muito tranquilamente. Quando você jogar meio estranho, ah, coloca uma carta aqui, coloca tal coisa aqui, clique no robozinho e tal. E a história é bem interessante também. Eu não vou me ater tanto à história agora, porque ela tem algumas reviravoltas e é muito legal você mesmo chegar e ver essas reviravoltas acontecendo, ver aonde que a história vai, porque você viaja por uma boa parte dos Estados Unidos. E isso é muito legal. Sem contar que as campanhas extras, que seria o Rise of Dimitri e o conflito França-Alemanha, vamos colocar assim, que eu esqueci como falar Alemanha, seria franco-alemão, seria uma coisa assim. É muito legal. Mostra novos Ironclads, mostra novas táticas de batalha. É muito bom. Então é isso, pessoas. Eu deixo vocês aqui com essa resenha pequena, mas do coração, para vocês. Se você gostou, curte, se inscreve no canal se você não está inscrito. Pede pro amiguinho que não está inscrito se inscrever no canal. Vamos fazer essa corrente dos catadores. Cada amiguinho que já está inscrito no canal, pede para outro amiguinho se inscrever. E deixa seu comentário. Achou legal o jogo? Achou interessante? Será que ele poderia ser realmente um jogo de tabuleiro? Vocês gostariam que isso acontecesse? Quem sabe não dá para mandar esse vídeo para os desenvolvedores para mostrar que essa possibilidade existe. É isso, também podem mandar e-mails para nós conosco mesmo no e-mail, dois pontos. E-mail catadoresdereliquias, tudo junto, @gmail.com.br. Muito obrigado pela presença, valeu, bye!